Mazza con le H3, non ne potrei. Z90, somos a 3 5, na frequência 2085, alterno 2545. 2085-2545-3890, bom dia. Decolagem dando zero, primeira curva direita, prefiro saída da El, Leda, após Leda, direto posição Bidev, onde intercepta a rota para o Whisky 50. 5415 no transponder, o controle em 1 no 9.35, gol na 607. Então autorizar conforme nível 360 para Guarulhos, na Upper 50. Após na espera, decola da pista no zero direita, Dael, Leda, Deve, após Upper 50, 4 no 5 no transponder, 109.35 ao controle, volume 07. Cotejamento correto, portão 03, reporte quando pronto, pressionamento push. Ok, só confirmando que o senhor, segundo o nosso plano de voo, a rota saiu bem diferente, ok? Confirme sua rota. Aqui estava direto Leda, após direto crack, upper Zulu 14 até Cruz, upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu, direto Trim e upper 58 até Posto. Queria checar junto com o centro, gol no 607, ok? É, porque essa rota aqui, de acordo com o Notam, vai de 15, a partir de 15h40 até meia-noite e 10, ok? Então essa rota, pelo Notam, só é possível voar a partir das 1:05:40 Zulu. Como a hora agora certa é 0831, irei checar e, se for necessário, terá que fazer uma CHG, ok? Não, o que está autorizando é o quê? Só para a gente conferir, para não ficar disparando a informação, ok? Gente, aguarde. Ah, Juliette 3, 5-8, 3. Afirmativo, o gol no 642 é o solo? Iniciando, 4-2. Eu tenho agora um TAM para taxar sua cauda, vira condições da passagem para não esperar muito tempo? Guarda o TAM então, vai manter a posição. Confirme, já iniciou? Já iniciou. Sente. TAM 3153, mantém a posição, já tem um tráfego e já iniciou o pushback no 62. Exato. O 9032, contato o radar, se mantém 410. 410, subindo 32. Chama o C3 Recife na frequência 1288, ao término 3325. Copiou o objeto 5722. O Mike, que é que você ia com a escuta? Siga, senhor, é que você ia na escuta. A Check-Sway Rec está livre do seu pushback no Patriz. Reporte quando pronto para iniciar o deslocamento até o portão 01. Corrigindo, até o portão 08. Será feito, senhor. Grato. Solo é o Gol 1642 para o táxi com 5-1 na bordo, 3:30 e Salvador alternando. Aqui até o ponto de espera, Juliette Alfa, o ajuste no 0-1-1-1-642. Juliette Alfa, até o ponto de espera, grato. 3153 após o Gol, portão 10. Após o Gol por 10, 3153. O Gol no 607 é o solo voltando? Prossiga. Gente, é apenas confirmando a rota, é o que tem mesmo no seu plano, que tem aí na aeronave. Copia apenas as modificações? Copia. Gente, Gol 607, Guarulhos, o nível permanece é o 360, a rota Upzulu 14, Grufe, Upzulu 16, Belo Horizonte, após direto posição Trive, Upzulu 58, Poço de Caldas. Decolada 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Lida, após Lida, direto posição Krat, Charlie Romeu, Alfa Tango Eco, onde intercepta a rota Upzulu 14. O transponder também permanece, 5415, o Gol 607. Autorizado conforme nível 360 para Guarulhos, Ampers do Lundo 4 até Grupo, Ampers do Lundo 6 Bravo até o Zulu, direto 3 e Ampers 58 até Ponto. Decola da pista 10, curva direita da El Leda Crash, 5-4 no 5 no Responder, Gol no 607. Correto, 03 o portão é pode quando pronto, pressionamento push. Portaria 07. Salve Salvador, bom dia, Gol 97, 15, informação hotel. Gol no 697 com fins, hotel confere informação em curso, mais um minuto cópia. Pode estar pronto, 642. 698. Corrigindo, 108.6. Para o 642. Chame a torre, 108.6 dúzia, para decolagem. Obrigado, bom trabalho. Gol no 642, não pode esperar, cabeceiro 10, pronto. Bom dia, no 642, alinha e decola, pista 10, vento calmo, confirmando apenas o POV do 642, por gentileza. 5-1, uma boa ideia, alinha e decola, 642. 5-1, uma boa ideia. Gol no 897, pronto, cópia. No 897, copia. Solo na escuta do XR Eco. Mac XR Eco está livre até o portão 08. No parte 1, na minha escuta, reporte é o término. Será feito, graças. Gol no 897 na escuta do Solo Salvador para cópia. Uno 7, Uno 5 na escuta do Sol Salvador para cópia. Afirma, prossiga, Uno 7, Uno 5. Uno 7, Uno 5, Salvador, Brasília, autorizado nível 360 via Upzulu, Uno 7. Decolagem da Uno 0, primeira curva à direita, perfeita saída gola e transição ofito. 5420 no transponder, 109.35 ao controle, Uno 7, Uno 5. Autorizado, Brasília 360, Perzulu 97, decola da 10, curva direita, gole, repito, aciona 5420, controle 11935, gol 1715. Apenas corrigindo, a saída gole, transição ofito, ok? Transição ofito. Afirmo, confere, gole, transição ofito, 1715. Reporte quando pronto, operacionamento push. Reportarei. Da Gol aos 4-0, transfere 1935, Salvador, uma boa viagem, um bom dia, 642. Boa, 642, obrigado, bom dia, bom serviço. Dia Gol no 642, decolado, passa 2000. Gol no 642, contato radar, subi, mantém o 390, saída Pouca. Pouca, Aracaju, 390, 642. Pouca. Ok, o Guru 642? 642, senhor. Copiou 390 na PUCA. Feita a nossa CHD, ok? Sabe informar em que sala IS foi feita? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Não sei não, vou confirmar aqui, peraí. Enquanto isso, eu vou checar junto com o plano de voo de Recife, ok? Tá, ok, obrigado. Bruno 897 na escuta para a cópia. Pronto para cópia, igual no 897. Bono 897, Salvador Confins, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita, terceira saída da El Lida, pós Lida, direto posição Bridge, Bravo Romeo, India Delta Echo, onde intercepta a rota Upzulu 16. 5421 no transponder, 119.35 ao controle, gol 1897. Autorizado nível 360 para Belo Horizonte Confins, decola da 10 com primeira curva direita, saída da El Leda até Bridge, onde intercepta em uniforme Zulu 16, 5421 no transponder e o controle 11935, é o gol 1897. Planejamento correto, 09 ao portão, reporte quando pronto, pressionamento push. Reportar na pronta para puxar o encantamento, gol 1897, obrigado. Alô, 1715 na posição 4 para pushback e acionamento. 1715-04, o portão está livre, reportar. Livre, push, 1715. Boa noite, 04. Prossiga, boa noite, 04. É, na verdade, só corrigindo a informação que eu lhe passei, chegou uma nova informação para mim aqui, que não foi feito CHG, ok? Segundo o Notan, agora estou com ele em mãos aqui. É, de domingo para segunda, essa nova rota entra em vigor a partir das 15h10 do Zulu, ok? Gol Salvador, gol no 605, 15h10, no hotel, solicitar autorização de tráfego. 7 gol no 605, o número 2 para a cópia, aguarde. Aguarda. O Noite 04 copiado a informação, aguardando apenas cheque com o Centro Recife. Ok, obrigado. Paulo, tá 3597. Tá 3597 Brasília, até o informação em curso, número 3 para cópia, aguarde. Aguardando o cópia, 3. Na disputa do X-Ray Echo. Mike, X-Ray Echo, prossiga. Informando o término do reboque, ponte de número 8, bate 1, seu grato, bom dia. Gente, bom dia. Chibeca, acionamento no 3, jogou no 607. O 607 aguarda o tráfego da companhia puxando o 4. Aguarda, 07. Não sei, assim, então coordene com a equipe de solo aí pra puxar até a saída do pátio 3, ok? Pra o gol no portal 3 puxar, fazer o pushback normal. Então até a saída do pátio 3, 07, né? Número 07, fazer simultâneo com o gol agora, o gol vai puxar até a saída do pátio 3 e o senhor puxa normal no portal 3. Sete, copia o solo? Copia o ativo, o solo está livre, em coordenação, 607. Uno 804, é o solo voltando? Escuta, 804. Ok, já vai desculpando o equívoco aí, ok? Foi erro meu aqui ao consultar o Notan, o Uno 804. Desde domingo, realmente, esse Notan só é cobrado a partir das 15h40, corrigindo, 15h10 Zulu. É, pronto, cópia, Gol 804. Pronto, cópia, Gol 804. Gol 804, Galeão, autorizado nível 360, via UP Zulu 14. Decolagem da 10, primeira curva direita, terceira saída da Euleida, após Leida, direto posição CRAT. Aciona 5414 no transponder, o controle 109.35, Gol 804. Autorizado Galeão, 360, pela Presulo 14, decolada 10, curva direita, terceiro da El. Leda, pós CRAT, 5414, transponder, 1935, controle, Gol 804. Protegimento correto, reporte quando pronto, operacionamento de push no 05, portão, Gol 904. Boa tarde, Leandro. No 605, pronto, cópia. O número 605, Salvador Galeão, autorizado nível 360, via UPS Zulu 14. Decolagem da 10, primeira curva direita. Perfeita saída da El Leda, após Leda, direto posição CRAT. Aciona 5422 no transponder, o controle 109.35, Gol no 605. Autorizado 360, Apresulo 14 da Euleda, decola da 10, curva direita, transponder 5422, controle 109.35, Gol no 605. Complementando apenas a saída, executa a saída da Euleda, após Leda, direto posição CRAT, onde intercepta UPS Zulu 14. Após Leda, posição CRAT, direto CRAT, Gol 605. Afirmativo, 01 na posição, reporte quando pronto, operacionamento push. Reportará quando pronto, Gol 605. Para o táxi, Gol 607, 166 a bordo, 4:10, alternando com... 4:10 é o alternado, Cosnel a autonomia? Afirmo. Sente Gol no 607, em táxi à primeira direita, no ponto de espera, chama a torre 108.611 no altímetro, no 091. Direito, ponto de espera, 208.611, 07. Paulo, Salvador, Gol no 804, no 5 para o espera, será bem. Sente, aguarda Gol no 804. Guarda. Táxi Gol 17, 161 POV, 4 horas, qual o término de avião? Afirmativo, Gol 17, 15, livre táxi via Juliette, segue o banho da companhia como número 2, no ponto espera torre 186. O altímetro 10, no 1, no bom voo. Via Juliette, como número 2, ponto espera torre 186, bom dia, 17. Obrigado pela colaboração, bom voo. 1804 é o solo. Escuta, solo. Coordenação, equipe de solo, tem um banho da companhia sua cauda que vai iniciar o táxi em direção ao ponto espera, assim que o mesmo livrar. Ataque 6, Juliette está livre. Seu pushback aciona a mesa no portão 05. Em coordenação, equipe de solo, Gol no 804. Autorizar a coordenação com solo, após a aeronave levar na Juliette, para autorizar a chamar o ataque no 804. Tá 3517 na escuta para cópia. Pronto, cópia, 3517. Tá 3517, Salvador Brasília, autorizado nível 380 via Upper Zulu 17. Decolagem 10, primeira curva direita, perfil de saída, gola e transição Orfito. 5430 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 35, TAM 3517. 380 autorizado Brasília, Brasil 17. Decola direita, gole ofício, 5430 transponder e 1935, qual o controle? Apenas confirmando, transição ofito, ok? Ofito, afirmativo. TAM 3517, o portão é após quando pronto, pressionamento push. Portão 7. Salvador, bom dia, Gol 17, no 5, pronto, no ponto espera. Tira 5 ali, mantendo 0. Mantendo 0, no 7, no 5. Ao 5-4-19-35, boa viagem. 3-9-35, obrigado, bom dia. Táxi Gol 1804 com 177 a bordo, 3 horas e 45, contando com fim. Gente, Gol 1804 em livre táxi via Juliette Alfa no ponto espera 286, altímetro no 0 no 1 no bom voo. Juliette Alfa, ponto espera 286 com 11, Gol 1804, obrigado, bom dia. Tom. No 5, decolagem autorizada, pista no 0, vento calmo. Decolagem, não. Salvador, bom dia, boa noite, 04, ponto espera, W0. 04, bom dia, Lima, antena 0. Lima, antena 0, noite, 04. Solo 3517 no 07, pushback, sanamento. Solo 3517, 07, o portão está livre, é por táxi. Autorizado, push e acionar o 3517. Salvador, Gol 9897, na posição 9, pushback, sanamento. Gol 9709, o portão está livre, é por táxi. Reportará, 97. Solo Salvador, Gol 605, no portão 1, assista pushback, acionamento. Está livre, Gol no 605, portão 01, né, por táxi. Portará, Gol no 605. Olhe, Salvador, bom dia, Gol 7, 15. Gol no 7, 15, contato radar, sub e mantendo 360, saída agora. 360, gole, 17, 15. Pista 04, decolagem autorizada, pista 10, vento calmo. Decolagem, pista 0, noite 04.